Fala desse modo, parece que então eles são a mesma pessoa, aquilo fica meio místico, assim, meio extraordinário. Mas as dimensões, significa assim que a região de sabedoria que Dodjo Rinpoche acessava é igual a região de sabedoria que o Rinpoche acessa. É como se os dois estivessem acessando a mesma mandala, a mesma região. Quando eles olham, eles veem as mesmas coisas. Então, um tem a mente do outro, é a mesma coisa. Mas essa mente não é que seja a mente de alguém. É que nesse momento a gente ainda pensa que as mentes são de alguém. Né? Mas é a mesma forma de operar a mente. Então, o que eu queria explicar é esse ponto. Quando nós olhamos a questão dos bardos, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. São ensinamentos maravilhosos. São realmente ensinamentos muito especiais. Por quê? Porque, eventualmente, nós podemos tratar de, por exemplo, ensinamento sobre o caminho, ensinamento sobre a meditação. Então, isso parece muito profundo, muito maravilhoso. Mas os ensinamentos sobre o bardo são ensinamentos, ou sobre os bardos, são ensinamentos de como a natureza primordial pode ser vista por dentro das múltiplas experiências da vida e da morte. Esses são os ensinamentos do bardo. Quando nós falamos em bardos, quase sempre as pessoas têm uma primeira impressão que se trata da morte, né? Bardo é uma das palavras que se utiliza para a morte. A pessoa morreu, foi para o bardo. Numa forma como o próprio Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava, ensinou na linhagem Nyingma, os bardos, eles são estados transitórios. Portanto, onde nós vivemos agora é um bardo. Então são seis bardos. Em algumas linhagens se fala de quatro bardos, mas é apenas uma questão de idade. Então, na linhagem Kagyu, quase sempre se fala em quatro bardos, enquanto na linhagem Nyingma se fala de seis bardos. Mas, na verdade, quando a gente descreve os quatro bardos, os seis bardos estão contemplados. Quando a gente falou dos seis bardos, a gente está falando dos quatro bardos. É a mesma coisa, é só uma forma de divisão disso. Então se diz assim, todos os estados transitórios são bardos. Então a vida é transitória, é um bardo. Aí nós temos o bardo da vida, o bardo da meditação, o bardo do sonho, que é o bardo da noite, né? O bardo do morrer, o bardo do pós-morte, o bardo do renascer. São seis bardos. Então, esse tema dos bardos, ele nos permite acessar, ele nos permite fazer essa transição entre a noção da realidade primordial, a noção das realidades luminosas que se manifestam e as sensações de solidez que a gente tem em etapas da vida. Por exemplo, nesse momento nós estamos no bardo da vida. Então nós temos uma solidez aparente na vida. Está operando a partir dos referenciais da vida. Então isso parece sólido, parece que é toda a realidade. Isso seria até toda a realidade se não tivesse um probleminha. A gente veio, não sabe de onde, vai, não sabe para onde. Tem um antes e um depois. Isso é que estraga o modelo de que a vida é alguma coisa completa. Então aquilo que veio antes não estava na vida, e o que vem depois também não está na vida. Então a vida, ela não é alguma coisa completa quando a gente fica olhando. Então falta um pedaço na nossa visão. A gente não consegue entender as outras coisas. A gente também não entende porque que não entende. A gente fica estranho. Nessa madrugada morreu uma das alunas queridas, assim, que morreu em Salvador. Então estou falando aqui para vocês, estou falando para ela também. Eu tive a felicidade ontem, ainda consegui falar no celular para ela. Mas aqui estou explicando para ela essa coisa do bardo, viu? É assim. Então, agora nós temos uma solidez disso. É maravilhoso se vocês puderem nessa vida, vocês iam me ver, eu ia fazer prostração para vocês de felicidade. Se vocês entrarem em retiro para focar esse silêncio. Silêncio dos sentidos. Quando os sentidos se interrompem, o que que acontece? Nós estamos vivos, nós estamos além dos sentidos, A vida é essencialmente operar a mente a partir daquilo que estimula os sentidos físicos. Esse é o bardo da vida. Esse bardo é transitório. Nosso corpo opera um tempo no meio disso. Esse bardo não é separado dos outros, mas nós separamos tudo. Porque a gente não entende, então parece que cada coisa é separada da outra. Na verdade, não tem os seis bardos. Nós temos a natureza primordial, nós temos a nossa natureza operando incessantemente e sem divisões. Nossa natureza não é afetada pela vida, nem pela morte, nem pelo sonho, nem pela meditação, nem por nada. Ela está ali incessantemente presente. Porque nós não vemos isso, nós somos tomados por diferentes fatores que servem de âncora para a operação da nossa mente. Quando nós estamos no bardo da vida, o que serve de âncora para a operação da nossa mente é o estímulo sensorial. A gente bate os olhos, a mente começa a operar a partir disso. É isso. Isso aqui é estar vivo. Ou a gente ouve coisas, reage ao que ouve. Ou cheira, reage ao que cheira. Ou é tocado, reage ao que é tocado. Ou tem um gosto, aí reage a partir disso. Ou tem mente, ou seja, ideias que brotam a partir dessas coisas. Aí nós ficamos nisso. Ontem, eu acho que... O que é que não veio ontem? Tá bom. Ontem eu estava explicando a questão da ignorância, né? Então, como que quando nós estamos sobre uma operação de mente, a gente vê alguma coisa, mas não vê outra. Então, isso é a ignorância. Então, a ignorância é um fator que não pertence aos olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Ela é alguma coisa que pertence, nem mesmo à mente, ela pertence à paisagem. Então, vamos supor assim, alguém que opera dentro de uma cultura pode ter uma grande dificuldade de entender a cultura dos outros. Por exemplo, para nós, é um pouco estranho as pessoas, as mulheres usarem véu. Véu islâmico, por exemplo. Eu acho um pouco estranho isso. Eu não consigo, na verdade, não tenho essa experiência daquela cultura, então não consigo entender bem por que isso acontece. O que acontece dentro do mundo das mulheres que se escondem por trás dos véus? Alguns véus muito fechados. Não entendo como que aquilo acontece. O que acontece ali dentro? Não consigo entender. As pessoas, com certeza, têm uma harmonização cultural que faz aquelas pessoas todas, mesmo no calor ou com frio, elas estão por baixo daquelas roupas. Mas eu não entendo bem isso. Entendo. Isso é ignorância. É uma incapacidade de ver o que o outro está vendo. Eu não consigo ver o que a outra pessoa vê. Não consigo ver. Talvez a gente também... As estruturas familiares, isso é outra coisa que às vezes a gente não entende. Né? Em certa ocasião eu estava estudando, a Unesco publicou sobre isso, né, sobre estruturas familiares. Eu achei aquilo muito interessante. Muitas diferentes formas de estrutura familiar. Por exemplo, uma das estruturas familiares que eu não consigo entender é a poliandria. Uma mulher com vários maridos. É uma coisa assim impossível de entender. Eu fiquei com pena dela, você imagina, lavando a roupa de baixo de tantos aqueles maridos, cozinhando para todos eles. Aquilo que vocês dizem, uma espécie de exploração, assim, uma coisa horrenda, né? Assustadora. Aí, por exemplo, aí tem quatro irmãos que casam com uma mulher. Com pena da moça, assim. Os quatro irmãos unidos, o pobre da mulher sozinha. Situação grave. Aí eu vi algumas descrições. A situação econômica. Como as mulheres gastam muito, tem que ter quatro homens trabalhando para dar conta. Aí a gente começa a entender melhor, né? Começa a explicar melhor. Assim. Mas, na verdade, são situações difíceis. Né? E, por exemplo, os tibetanos, eles permitem poliandria e poligamia. E aquilo fica um pouco estranho. Assim. Como é que as pessoas... São outras formas. Aí eu vi estruturas familiares na África. muito diferentes, assim. Então, nós estamos numa outra cultura, a gente acha estranho. Agora, nós podemos olhar também as estruturas familiares dentro da nossa cultura, aquilo também pode parecer estranho para outras culturas. Eu acho que os islâmicos, quando olham para nós, eles devem pensar que isso é muito incomum. Isso. As mulheres todas com o rosto exposto, com o corpo exposto, uma pouca vergonha. Certo. Então, esse aspecto é um aspecto cultural. Mas eu estou trazendo como exemplo da ignorância, ou seja, a incapacidade nossa de olhar o outro. Né? Ou as descrições dos antropólogos, né? Antropólogos sobre as tribos indígenas. Eles não conhecem de fato aquela cultura, eles não viveram ali dentro, eles não têm aquela experiência ali dentro. Eles dizem, os índios são aqueles que usam arco e flecha. Eles quando se reúnem para isso, eles fazem assim, eles quando isso, eles quando aquilo. Eles ficam tirando fotografias. E aquilo não tem o conhecimento. É como se fosse uma coisa estranha. Então, isso é a impossibilidade que vem da ignorância. Essa nossa ignorância também ela introduz coisas assim. Nós estamos nessa sala agora aqui. Nós estamos operando com olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Especialmente, né, ouvido e visão e mente associada a isso. Então, enquanto nós conversamos, nós vamos para uma paisagem mental que não diz respeito nem ao próprio prédio aqui. Estamos lá num certo lugar, palmilhando a operação da mente, né, olhando aquilo. Esse lugar ele não é um lugar físico, não é um lugar de, geograficamente colocável, nem tampouco ele muda com o tempo. Nós estamos lá dentro, é uma coisa sutil. Por outro lado, se eu estou olhando isso, talvez eu seja incapaz de ver que nesse momento, se eu jogasse atenção, eu veria que meus filhos estão em alguma dificuldade, ou o carro está sendo roubado. Eu quero preocupar vocês. Mas ontem nós olhamos a coisa do medo, hoje nós estamos serenos. Que roubem o carro. Mas, então, quando nós focamos uma coisa, nós perdemos outra. Isso é ignorância. Quando nós estamos focando em alguma coisa, parece que nós estamos vendo tudo. Nós temos uma noção de saciedade. Isso é ignorância. Essa noção de saciedade, ela nos impede de ver que nós não estamos vendo. A ignorância fica completa. A gente não só não vê, como não vê que não vê. Não vê que não vê que não vê. Não vê nada. Nós estamos focados em alguma coisa. Nós temos proteções dentro da ignorância. Por exemplo, vocês estão fazendo alguma coisa concentrada, vocês não estão vendo outras coisas. Aí vem alguém e força vocês a olhar uma outra coisa. Aí nós temos uma energia de proteção. Aí o galo, incomodado, produz o acionamento da cobra. A gente tem uma noção de proteger aquela concentração e aquela operação dentro daquela paisagem específica. Nós temos essa sensação de necessidade de proteção. Então a ignorância ela se protege. Você chega numa cultura trazendo outros elementos, as pessoas daquela cultura elas se protegem contra os novos elementos. É difícil introduzir outras coisas. As pessoas são conservadoras, a gente vai dizer. Mas essencialmente as pessoas protegem as suas paisagens e seus mundos. Então isso é ignorância. Então a ignorância era o fator principal de cada um dos bardos. Nós no bardo da vida temos a ignorância frente à morte, frente à meditação, frente ao sonho, frente ao pós-morte, frente ao renascer. Nós não conseguimos ver. E isso é que delimita o que é o bardo. Nós estamos imersos em alguma coisa, não vemos outras coisas. Então existem faixas, são regiões de operação e nós precisamos certos elementos para operar ali dentro. E isso termina caracterizando os seis bardos. Então, na vida, um dos elementos cruciais é o corpo. Mas, na verdade, nós não vivemos por dentro do corpo. O corpo é um processo que nos faz acionar elementos que, por sua vez, estimulam a operação da mente. Nós estamos sempre no plano sutil. É lá que tudo se decide. Onde nós estamos pensando, onde existem as paisagens mentais. É lá que as coisas estão ocorrendo. Por exemplo, dentro do bardo da vida, nós temos seis reinos. Nós podemos estar operando com o reino dos deuses, dos semideuses, dos humanos, animais, seres carentes e dos infernos. Nós podemos estar dentro da vida vivendo como se fossem os infernos, ali dentro que estão os seis reinos. Na verdade, os seis reinos estão nos seis barcos também. Então seriam 36 barcos, né? Seis barcos da vida, seis barcos da morte, seis barcos da meditação, etc. Por quê? Porque em cada um eu posso estar com seis dessas condições. Então, cada uma delas eu estou fechado, eu estou estreito, eu estou ali dentro, penso que aquilo é tudo, não consigo ver além daquilo, não vejo o que eu não vejo além, estou fechado. Por vezes nós estamos conversando com outra pessoa, os sons vêm, nós não conseguimos entender aquilo, não conseguimos penetrar no mundo do outro, nós temos uma dificuldade de comunicação, porque cada um está falando por dentro de uma paisagem, de um mundo. Tudo isso é ignorância. Então a ignorância é a base dos seis barcos. Dentro de cada um dos seis barcos nós temos medos, assim, para conectar com ontem. Por quê? Porque tem coisas que a gente tenta sustentar e aquilo não tem como sustentar. Inevitavelmente nós vamos perder essas coisas que a gente tem conectadas. Então, por exemplo, aí as pessoas como essa praticante que morreu ontem. Então ela fez muitos esforços para se manter viva no longo tempo. Então, nas últimas semanas ela desistiu. Ela desistiu, ela não tinha mais, fez todos os tratamentos que tinha para fazer. Ela não tinha mais força, não tinha mais energia, não tinha mais como, ela desistiu. Aí quando a pessoa desiste, aí ela se aproxima. Aí é assim, aquilo vai andar por si. Aí vem o silêncio. E o corpo vai interromper a operação. Olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, cessa. Esse aspecto de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, ele se conecta com a mente e com o plano sutil através de Lung. L-U-N-G, Lung. Lung. É muito importante a gente entender como é que essas coisas são. Que se conecta com a mente através das visões que aparecem. É importante vocês entenderem que essas visões, elas já são sutis. Mesmo que a gente esteja se olhando aqui, a gente pensa, bom, essa visão vem da luz. Não vem. Essa luz que vocês estão vendo é a luz da mente. Ela não é a luz física. Ainda que haja uma luz física que atinja a retina, que ela, eu posso regular ela, ela produz um tipo de estímulo nervoso e a luz não passa da retina. No entanto, isso aciona mecanismos sutis que me fazem ver coisas como reais. Essas coisas, elas não são... Eu não vou poder aprofundar aqui esse tema, não. Mas se vocês estudarem os 12 elos de originação independente, especialmente o primeiro elo que trata da ignorância, estudarem no cérebro, os horários de... Domingo. 7 às 9. Das 7 às? 7 às 9. Então eu aconselho vocês a estudarem isso, porque é o processo pelo qual a gente entende como que as aparências surgem dentro da ignorância. Então vocês vão perceber que esse estímulo sensorial, ele pode produzir diferentes imagens. A gente se engana, como o pessoal na Gestalt, eles trabalham com diferentes imagens. Né? Nós olhamos uma mesma imagem, a gente não sabe se é uma velha ou uma jovem. Para a gente não pegar de Gestalt, vocês pegam assim, vocês estão se separando do marido da esposa. Aí, num momento vocês dizem, ele é minha salvação, não quero me separar. No outro momento, ele é um monstro, eu não aguento mais, há 25 anos estou com ele, não chega, por favor. Aí quando um instante depois, não, ele é um anjo que me cuidou por esse tempo todo, nós somos infinitamente amigos, nós somos amigos para sempre, desde vidas anteriores e para as vidas futuras todas. Aí no meio da noite a pessoa senta na cama, como? Ele é um monstro há muitas vidas, e aquilo vai girando. Mas não é uma pessoa que faz isso, todos fazem. Aí nem aos olhos. A mente olha os fatos passados, ela vê de um jeito, daqui a pouco ela vê de outro jeito, daqui a pouco vê de um jeito, daqui a pouco vê de outro jeito. Isso é o samsara. Isso é a ignorância. Esses são bordos muito interessantes, porque um pouco antes nós olhávamos só de um jeito. Agora nós estamos chegando a um bordo. Agora nós podemos ver dois mundos. Um mundo eu vejo de um jeito, outro mundo eu vejo de outro jeito. Nós oscilamos. Esses processos, eles também são visíveis na arte. Vocês olham as esculturas? É assim. Maravilhoso. Por exemplo, vocês olhem alguém que, por exemplo, separou da esposa. A esposa era linda e doce. Só que um dia ela, linda e doce, virou as costas e foi embora. Isso é devastador para os homens. Aí os homens, quando olham figuras lindas e doces, eles dizem: olha lá, o perigo, está ali. Está ali o perigo. Aí, curiosamente, de repente, ele olha uma escultura feminina linda e doce. Ele diz: olha ali, está aí o perigo. Só que aí ele vê que aquilo está dentro de uma estátua. Na verdade, quando ele vê dentro de uma estátua, ele vê dentro dele. Essa é a forma pela qual ele vê. Então, aquilo está enraizado dentro da pessoa. Porque o artista, ele produziu alguma coisa em pedra que aciona um mecanismo interno da pessoa. Então a gente começa a ver esse fato sutil. Não é na frente. Então, vocês olham as imagens gregas todas com esses olhos. Como se eles não quisessem espelhar a figura externa. Eles queriam espelhar a figura interna. Isso é a interpretação budista da arte grega. Uma nova linha, assim, recente. Mas é claro que era isso que eles faziam. Eles não eram trouxas de ficar copiando. Eles estavam ali falando das dimensões internas que estão presentes. É isso, evidente. E quando vocês olham a arte gráfica, ela também, ela é capaz de produzir o acesso às regiões sutis. Só não estou falando de estátua, estou falando de pintura. Ela nos permite acessar regiões sutis também. A gente vê a arte, por exemplo, realista, né? Tem alguns elementos são muito interessantes da arte realista, porque tem representações de batalhas, né? É naquela hora, tem uma pessoa vai lançar a flecha e o outro vai bater em cima. A gente olha, a gente não sabe quem é que ganha, é trancado, assim. A flecha vem antes ou a batida vem? Então tem várias dessas imagens assim, né? No meio de uma luta, aquele momento em que... Aí nós ficamos aprisionados. Só que nós ficamos aprisionados porque são manchas de tinta sobre pano. Mas nós vemos coisas muito grandes dentro de nós. E nós acessamos essas regiões internas onde tudo se formou. Então esse é o aspecto sensorial. Mas existe um aspecto de lume. A energia associada a isso. Então, esse lume, ele opera com os vários elementos. Então, quando nós nos aproximamos da morte, se diz que o primeiro elemento que vai entrar em colapso é o elemento terra. Isso equivaleria nós nos sentirmos pesados. Acho que todo mundo que teve dengue, ou que tem dengue de vez em quando, aí o corpo fica pesado, assim, né? Difícil de se levantar. O elemento terra começa a ter a dissolução. Então, se a gente tem uma gripe forte, o elemento terra tem dissolução. É difícil de levantar. Às vezes, antes da gripe, nós já começamos a ter a dissolução do elemento terra. A gente fica um dia anterior, antes de dar dor de garganta e do nariz correr, nós estamos com o corpo pesado. Muito pesado. Tudo é um pouco difícil. Vocês observam que o coração, ele aciona mais. A respiração é um pouco mais difícil. E são os outros elementos. Então, o corpo pesado. Dissolução do lung, ou seja, da energia vital associada ao elemento terra. Aí quando o lung, o elemento terra, começa a cair, vocês vão vendo os outros elementos também, progressivamente, eles entrando em dissolução. Então, junto com o elemento terra, tem a dissolução do o elemento terra, ele nos traz a redução da capacidade digestiva. Então, a gente não tem fome. E nós temos o elemento terra, na ordem do nosso nascimento, nós temos elemento éter, elemento ar, elemento fogo, elemento água, elemento terra. No retorno, é a mesma coisa. Então, por exemplo, primeiro nós temos o elemento terra, sobe, nós ficamos pesados. Segundo elemento dissolve, elemento água. Então, nós podemos ficar com sede ou ficar com uma incapacidade de deglutir a água. Mas, especialmente, nós ficamos com dificuldade de mobilidade. Não só o corpo está pesado, como nós temos dificuldade de mobilidade. A gente fica imóvel. Dissolução do elemento água. Na sequência, dissolução do elemento fogo. Ou seja, nós começamos a ter frio. Ou tremer de frio. Aí, põe roupa no frio. Então, dentro do elemento fogo, ele está entrando em dissolução. Depois nós temos dissolução do elemento ar. A respiração é um pouco trabalhosa e é como se não tivesse aquele ímpeto de respirar, né? Aquela energia de respirar, que está associada à vida de elemento. Elemento ar. E as ideias se tornam confusas, um pouco confusas. Vocês estão com um quadro de... Vocês imaginem assim, uma gripe bem forte. Vocês voltem à infância. Lembrem, catapora, cachumba. Eu lembro quando eu tive essas coisas, eu observo perfeitamente isso. Eu sinto assim, como que esse elemento todo se dissolveu. Eu me vejo bem parado na cama, assim, várias vezes eu tive. Bem parado. Com nenhuma vontade de movimentar coisa alguma. Assim. Aí a respiração, por vezes, ela parece curta. Se vocês têm que ler alguma coisa, vocês dizem, ah, não, assim. Então é como se o elemento éter, a capacidade de lidar com coisas abstratas, ele desaparece. A capacidade de foco, de pensar, de lidar com coisas, ela desaparece. Então, progressivamente, nós vamos em direção à morte. Isso acontece assim. Então, em cada um dos escravos, dos bardos, nós temos esses elementos presentes. Eles regulam a vida e a morte nesses vários lados. A vida, ela se manifesta por esses cinco elementos. Junto com esses cinco elementos, os seis reinos. E junto com os seis reinos, cada um dos bardos. Então nós estamos no bardo da vida, tendo com seis reinos e com cinco lunas. Está tudo funcionando, mais ou menos. E tudo isso é impermanente. Se nós tivermos qualquer um desses lungs afetados, nós estamos muito mal. Nós vamos nos sentir muito mal, isso perturba tudo. E, naturalmente, as medicinas orientais, colocam no plural, né, todas elas vão trabalhar na estimulação e equilíbrio desses lungs. Ainda assim, todos esses lungs estão associados à ignorância. Focos específicos que nos levam à sustentação dessa vida, que por sua vez é a sustentação da própria ignorância. A ignorância nesse sentido, que eu vejo alguma coisa e fico preso em alguma coisa e não vejo as outras. Então nós temos o surgimento desses cinco lungs, é um surgimento por dentro dos seis reinos e da ignorância, dos 12 elos da originação dependente. Vocês veem como tem categorias de ensinamento que descreve isso, né? Naturalmente, por trás de tudo isso, nós temos os 12 elos da origem dependente, da originação dependente. Isso é complexo. Aqui eu não estou descrevendo, por exemplo, paisagem, mente, energia, corpo, céu. São outras categorias. A gente pode fazer isso, é uma super grade com muitos diferentes elementos. Mas, inevitavelmente, vocês vão ter que contemplar isso. Em algum momento, vocês vão ter que contemplar e se tornar hábeis nessas coisas todas. Isso é uma cartografia da consciência. Né? E vai ser necessário olhar isso. Não é tão complicado como pode parecer. Então, aqui nós estamos olhando isso. Né? E estou explicando os bardos como tendo por essência a ignorância, que é o primeiro dos 12 elos da originação. E com base na ignorância nós vemos alguma coisa e não vemos outra. E os bardos então descrevem, são 6. Quando nós não entendemos isso que eu estou explicando, nós vamos, por exemplo, olhar os ensinamentos de uma forma convencional. Como nós vamos olhar de forma convencional, a gente vai dizer, no bardo da vida a gente vê certas coisas. No bardo da meditação nós vemos tais coisas. No bardo do sonho nós vemos isso. No bardo da morte a gente vê tal coisa. No bardo do pós-morte vê outra coisa. No bardo do renascer vê outra coisa. A gente divide desse modo. E as pessoas têm a sensação que elas saem de um lugar e vão para outro. Porque tem um grande portal em cada lugar. Não tem portal nenhum, a pessoa está sempre no mesmo lugar. Só que ela tem diferentes experiências ali dentro. Nós estamos sempre no mesmo e único lugar, que é um lugar sutil. Ali dentro nós temos sonhos. Nós temos bolhas. Bolhas de realidade que surgem e dominam a nossa operação e aquela bolha, puff, rompe. Os bardos são como que regiões de surgimento de certos tipos de bolha. Uma área muito interessante é a loucura. A loucura também, a gente até poderia dizer, é um tipo de bardo. Tem sub-bardos aí dentro, sub-bardos dentro de bardos. É difícil, do mesmo modo que a gente arrancar a pessoa de um bardo para outro, é difícil arrancar da loucura para um outro lugar. Dentro da loucura nós temos também um sentido muito claro de realidade e nós temos as certezas de que as pessoas estão olhando mal para nós, de que as pessoas estão pensando isso, pensando aquilo. Nós estamos vendo os seres que ninguém mais está vendo e aquilo está lá. E nós estamos presos naquilo e não conseguimos sair disso. A loucura é um campo muito interessante para o budismo. É um bardo muito interessante, porque as realidades elas surgem de forma muito perturbadora. Então, como que aquelas realidades se produzem, como que elas podem ser trabalhadas, como que a gente lida com isso. Eu acho que o budismo tem uma responsabilidade com essa dimensão da loucura, porque eu acredito que poucas tradições têm a capacidade de penetrar nessa região, examinar isso, né? A forma ocidental de trabalhar com a loucura é uma forma fenomenológica. A gente diz, os loucos tremem o rosto, é uma coisa assim, os loucos, isso, se eu dou tal droga o rosto não treme tanto, eles vão olhando sintomas externos e vão corrigindo com coisas desse tipo. Então isso é difícil, entrar no mundo do louco. As tradições indígenas, elas descrevem essas coisas, né? Como, por exemplo, o xamã, ele sonha o sonho da pessoa perturbada. Ele vai lá dentro do sonho da pessoa perturbada e muda o fator que produz o sonho perturbado da pessoa. Aí, quando ele volta, ele curou a pessoa. Ele foi lá dentro e arrumou aquilo que estava lá. Ele estava torto. Então isso é muito interessante, que é a sabedoria do espelho, né? Você é capaz de penetrar tanto no mundo do outro, mudar aquilo e ajudar o outro a sair disso. Na visão budista, nós não só não morremos, como não enlouquecemos. As mortes são atributos dos personagens e dos mundos, das bolhas, e a loucura também. Quem enlouquece são os personagens. Quem entra em depressão são os personagens. As pessoas mesmo. Ou seja, a natureza delas não enlouquece. Não há como. O espaço livre da mente não enlouquece, não tem como enlouquecer. Se é que existe alguma loucura para o espaço livre, é quando ele sonha o sonho que nós estamos vivendo aqui. Então, nesse sentido, o nosso mundo também é um tipo de loucura. Mas, então, esse é o panorama geral da questão dos bardos. O que acontece é que, karmicamente, um bardo produz uma sequência em direção ao outro. Por exemplo, nós estamos no bardo da vida, nós cansamos. Quando nós cansamos, o que é o cansaço que nos leva ao sono? É que é muito difícil a gente ficar sempre operando a partir dos sentidos físicos. É cansativo. A gente cansa disso. A presença, a gente quer fechar os olhos, não quer ouvir nada. Não quer provar nada, nem ser tocado em nada. A gente quer ficar quieto. A gente não está mais aguentando. Então nós queremos ter uma folga dos sentidos físicos. As bolhas estão livres. O bardo do sonho é muito importante. Nós podemos treinar a penetração no bardo do sonho. Na verdade, a minha experiência dentro disso, ela veio especialmente dentro do Zen. Na época que eu praticava Zazen, assim, um cestinho, aí eu percebi esse aspecto, né, de como que a gente podia entrar lucidamente por dentro do sonho. Então, a minha sugestão para vocês é simplesmente praticar chamada. Você não pratica Zazen porque isso é outra tradição. Estou brincando. Você pratica Zazen se quiser, é a mesma coisa. Mestre Dogen vai dizer, apenas sentar. Se vocês apenas sentarem e ficarem assim. Começou o Zazen. O chamata. Zazen é mais livre do que chamata. Dentro do Zazen, a gente pode ir desde a meditação mais restrita até a iluminação. Não tem diferença. É assim. Mas, então, vocês sentam. Aí o que vai acontecer? Pode ser que vocês, daqui a pouco, tenham uma sonolência. Se não tiverem, vocês procurem sentar assim 1h30 da tarde, tendo almoçado bastante feijão, ou meio-dia e meio. Vocês sentam assim. E pelo poder do feijão, uma planta de poder, vocês vão adentrar outras regiões. Assim. Inevitavelmente os olhos ardem, vocês já sentiram isso? Assim. O olho arde. Aí nós queremos, os sentidos físicos ficam, o longo deles desce. No meio disso vão aparecer imagens. A gente está assim, o olho semi-aberto, né? Começa a aparecer coisas. Você sabe que estão no limiar, né? Trocando de bardo. Do bardo da vida para o bardo do sonho. Daqui a pouco vocês vão perceber perfeitamente. Em vez de olhar o que tem em volta, vocês começam a dar significados às manchas que aparecem. As manchas. Você escuta uma vozinha assim, você está sob o meu poder. Fique sereno. Agora você está voando. O ar é fresco. E você vê tudo de cima. Nossa. Já estamos sonhando. Quando vocês começam a raciocinar a partir das imagens que aparecem, que não são imagens mais visuais, são imagens produzidas internamente, vocês já estão no bardo do sonho. Vocês vão perceber, de acordo com o que surgir, que aparece o longo do bardo, o longo da vida de vocês por dentro do bardo do sonho. É bonito isso, os tibetanos descrevem. Você vai gerar o corpo de sonho. Cuidado com isso, porque parece então que a gente. Você chegou atrasada hoje. Deixa eu ficar desmontando. Aham. Muito bem. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Vou fazer um pequeno resumo. Esse pessoal do Zen tá solto, né? Deu tudo certo, né? Mas aí. Esse é o bardo que eu estava descrevendo o Zazen. Você chegou na hora. Então, nesse momento, a pessoa está fazendo o Zazen, aí aparece o Zazen 1h30 da tarde, depois de feijão e depois de uma feijoada. Então, pelo poder dessa planta de poder, que é o feijão, um caipirinha. Essas monjas, né? É uma palavra que nem podia ser pronunciada, né? A partir de uma monja. Assim. As monjas cariocas, vai dar uma atendida. Aí, o que que acontece? Como é que o corpo de sonho surge? corpo, vocês olhem como é que o corpo do Senhor surge, igualzinho a esse corpo que nós estamos operando. Aí nós estamos assim, uma cara de meditantes ainda. Daqui a pouco uma piscada. Piscada que volta só metade. Eu na época que eu estava sozinho de fato assim, aí eu treinei ficar só com a metade do olho. Claro. Aí a parte de baixo tu vê com luz e a parte de cima deixar uma telazinha para aparecer alguma coisa. E daqui a pouco apareceu manchas na parte de cima. Aí eu via direitinho. Se eu ficasse olhando para a parte de baixo que tem luz, eu estava no bardo consciente no mundo, né? Mas se eu olhasse para as manchas que começam a aparecer na região por trás da pálpebra, daqui a pouco eu estava flainando, talvez voaçando, feliz, contente. De repente, alguém fugava na sala, voltava para. Então, o que o saco tocava aqui? Estou perdido. Então, a gente dorme e o corpo amolece. Né? Então, olha de volta, se alguém viu. Mas aí as manchas surgem e nós damos significados para as manchas e nós vemos aquilo ter alguma sequência causal. Quando nós observamos a sequência causal, vocês podem perceber que não é apenas a observação da sequência causal, nós adicionamos um conteúdo nas manchas e na sequência causal. Esse conteúdo já tem algum dos seis reinos. Ou nós estamos no reino dos deuses, ou nos semideuses, com competição, ou nós estamos nos humanos com algum propósito, ou nós estamos nos animais simplesmente com um torpor, ou nós estamos no reino da carência, no reino da raiva. Então, pode brotar coisas desse tipo. Aí quando vocês olham isso, vocês percebem que tem um lung dentro, tem uma energia dentro. Porque vocês reagem, vocês não estão apenas vendo, vocês estão reagindo. Mesmo os cachorros, vocês já viram o cachorro sonhando, né? Então eles estão lá. Eles choram, eles se sacodem. É assim, eles estão lá no reino do sofrimento canino. Eles têm a natureza de Buda, evidente. Por quê? Porque eles têm uma mente livre, eles andam por dentro dessa mente. O único problema é que eles estão com aquele corpo. Né? Mas eles têm essa natureza que sonha do mesmo jeito. Característica humana é esse sonho, só que não é característica humana, é característica dos seres que brotam dentro da roda da vida. Todos eles têm isso, que é a natureza de Buda, todos eles têm esse obstáculo. Então vocês vão ver o lung e o surgimento do corpo de sonho. O corpo de sonho significa que nós temos uma energia que reage, que olha, que tem uma inteligência, que escolhe por dentro daquilo. Porque daquilo é puro sonho, não tem nada ali. Quando vocês voltam a essa realidade comum aqui, vocês vão perceber também que aqui é de sonho. Por quê? Porque vocês olham e percebem que alguns dos seis reinos são reações que surgem desse modo. Tem lume também. Aquilo não está vindo do que vocês estão vendo. Nós estamos adquirindo, atribuindo sentido àquelas coisas todas. Então esse é o bardo da vida. Aí o bardo do sonho. Aí tem o bardo da meditação. Só que aqui eu descrevi o bardo da meditação junto com o bardo do sonho. Então são três bardos: da vida, do sonho e da meditação. Aí nós temos o bardo do morrer. É um bardo triste do morrer. Por quê? Porque aí nós sentimos, não é mais possível, tem uma desistência. Essa desistência caracteriza o bardo do morrer. Nós temos uma desistência. Aí tudo começa a funcionar mal. Nós estamos presos aqui. Nossa mente segue livre, mas ela não exerce essa liberdade. Por quê? Porque para a sustentação da vida, nós temos muitas inteligências internas que são automáticas e acionam por si mesmo movimentos. Todos esses guardiões, eles se tornam maras. Existe uma palavra para isso no budismo, são os maras. Então, os maras, na verdade, eles nos afetam durante toda a vida. Durante todo o período de vida e, naturalmente, durante a morte, eles se tornam intensos. Por quê? Por exemplo, se vocês estão com fome, aparece um mara associado à fome. Para os tibetanos, isso é representado como se fossem figuras. Se botam como se fossem seres com aparência ruim. Mas isso é apenas uma forma lúdica de representação. Na verdade, é que essas coisas são todas sutis, internas, são experiências. Os maras não vêm para lá de fora, eles estão dentro de nós. Eles são aqueles que nos alertam para a sustentação da vida. Então, se nós estamos com a gente não se alimentou, vem um protetor, diz: você precisa se alimentar. Agora, se vocês não se alimentam, ele intensifica. Como é isso? Você tem que se alimentar. Só que ele não diz em palavras, ele produz um mal-estar, produz um desconforto, produz uma coisa perturbadora. Nós precisamos respirar. Se a gente não respirar, vem um mara e vai nos atormentar até que a gente respira. Se a gente não tivesse funcionado assim, a gente morreria ao mesmo tempo. Então, os maras, eles são incorretamente chamados de maras, como se fossem perturbações. Eles são, na verdade, os guardiões de elementos condicionados que sustentam a nossa vida. Nós temos maras assim, quando a gente briga com alguém, tem um mal-estar, um bom tempo. Por quê? Porque isso não é interessante. Isso é perturbador. Cada inimigo que a gente gera, isso é uma perturbação. E tem um mara que nos diz isso. Porque não é interessante. E assim sucessivamente. Nós temos maras de cada coisa. Se nós estamos. Se o corpo começa a esfriar, vem os maras e diz: não dá, não dá, se não dá. E quando a morte se aproxima, o lung desce, aí nós vamos, os maras vão aparecer. Por exemplo, vocês ficam muito tempo parados numa cama, começa a doer o corpo. O corpo dói por quê? Porque ele vai começar dando no corpo. A circulação não está dando direito. Então nós temos os protetores do processo de circulação, da saúde do corpo. Não precisa virar o corpo para cá, virar para lá, para circular. Aí o corpo começa a doer. Então as dores vão nos acompanhar. As dores são os males. Nós vamos ter muitos males. Muitos males. Vamos surgir. O processo de morte vai produzir isso. Aí tem por maras internos, maras mentais. Por exemplo, nós olhamos, aí a pessoa olha para a sua esposa, que já é quase ex-esposa. Né? Aí já não é mara, você diz: bom, agora eu me livro mesmo. Na verdade, a pessoa diz: oh, a pessoa tem apego, né? Chama o melhor amigo e diz: cuide dela. Ele diz: pode deixar. Mas não tanto, né? A pessoa queria ter algum controle, mas não tem mais controle de coisa nenhuma. Quer controle sobre as propriedades, sobre as coisas, não tem mais controle. Tudo vai desaparecer. Então isso é. Aí surgem os maras todos. No budismo tibetano, é maravilhoso esse período onde os maras aparecem. Na nossa cultura, o surgimento dos maras é considerado uma coisa perturbadora e tem que ser anestesiada, medicada. Nada disso deve aparecer. Especialmente porque quem está do lado de fora se perturba muito. Então, as pessoas são medicadas para os maras não aparecerem. Então, em vez dos maras, nós começamos a colocar as pessoas sob um torpor progressivo. Nós estamos aumentando a medicação. Tornando ela na etapa final, agora está na moda, né? Introduz um coma induzido. Coma induzido, a pessoa, aquilo é quase eutanásia, né? Um pouquinho mais já morre. Coma induzido é rápido. Então nós temos isso, quando os remédios não dão conta das dores, coma induzido. Aí é o fim. Vai dar mais uma apertadinha no coma, pronto. Morre. Nós temos esse medo dos maras. Eu realmente não sei bem como é que essa coisa se dá, mas no budismo tibetano seria muito útil que o processo do morrer se estabelecesse de forma completa. Que nesse momento, quando a pessoa tem, ela meditou durante a vida, ela vai enfrentar os malas, é um momento de grande realização, porque ela sabe que os malas são vacuidade, ela se defronta com aquilo, e os malas aparecem e não desistem, ela lida com a vacuidade daquilo. Então, quem tiver coragem, essa é uma boa prática, assim, lidar com os malas. Quem não tiver, aí tem morfina e comitozida, essa modalidade. Então, na sequência, nós passamos a ver, então eu vou descrever o texto que Dodong Rinpoche traz, e eu vou comentar um pouco. Mas, essencialmente, o ensinamento que eu queria falar para vocês, o que está por trás de tudo isso, é isso. O Dodong Rinpoche vai trabalhar em duas linguagens, uma linguagem que é aparentemente mais profunda, e outra que é uma linguagem onde nós vamos falar dos maras, das aparências, das perturbações todas que surgem ao redor, das visões. Então, disse que toda a doutrina do Buda poderia ser sintetizada no ensinamento dos seis bardos. O Dharma do Buda é vasto e profundo, e as muitas abordagens dos vários veículos e ciclos de ensinamentos abrange uma inconcebível riqueza de instrução. Existem ensinamentos progressivos, ensinamentos em vários níveis. E esses ensinamentos sobre os bardos, eu acho muito especial também como aqui é colocado. Para aqueles que desejam atingir a cidadela primordial da condição de Buda, no curso de uma única vida humana, a prática desses ensinamentos é apresentada dentro da abordagem dos seis bardos. Pois bem, isso é maravilhoso. O Buda Sakyamuni, ele precisou de 13 eons para atingir a iluminação, desde a condição onde ele fez o contato com o Buda de Pancara. Agora aqui, nós estamos falando assim, se nós entendemos os seis bardos, em uma vida nós atingimos liberação. Por quê? Porque os seis bardos, eles tratam diretamente da essência da sabedoria, que é como a aparência, ela é vaga, ela é um sonho diante de nós. Nós podemos viver esse sonho, dirigir o sonho com a liberdade da natureza original. Nós não estamos aqui, por exemplo, pensando em que a liberação é nós sentarmos em meditação e ficarmos paralisados em alguma coisa. Não. A liberação e a condição de Buda é nós sermos capazes de andar por dentro das múltiplas experiências dos seres. Como um avô entra no jogo de futebol do neto e ele está livre do jogo, mas o neto não está, o neto está no bardo do jogo, mas ele não está no bardo, ele passa por dentro do bardo e se mantém dentro de um ambiente amplo. Então é isso que o Dodong Rinpoche está falando, os seis bardos, que são ensinamentos de Guru Rinpoche, eles são ensinamentos rápidos. O que é, portanto, um bardo? Um bardo é um estado que nem é aqui nem lá, não é geográfico. Por definição, é algo que começa no meio, um estado intermediário. Os seis bardos são o bardo natural da presente vida, o bardo alucinatório do sonho, o bardo da absorção meditativa, o doloroso bardo do morrer, o bardo luminoso da realidade última e o bardo kármico do ressurgimento. Então aqui começa com o bardo natural da vida presente. O bardo natural da vida presente cobre o período entre o nascimento e a morte. Neste momento, portanto, todos estamos no bardo da presente vida. Como está presente nos ensinamentos? Agora, espantoso, agora estou no bardo da minha vida presente. Deixarei de ser preguiçoso, pois nesta vida não há tempo a perder. Ou seja, nós temos as condições, temos o ensinamento, a gente pode praticar. A gente não deveria perder tempo. Esse é o ponto. Por exemplo, dentro do bardo do sonho, vocês vão encontrar os ensinamentos como? Dentro do bardo da vida, porque nós estamos operando com olhos, ouvidos, nariz limitados, nós podemos acionar coisas. No bardo do sonho, nós não vamos encontrar esses textos. Não vamos encontrar os ensinamentos. Então, deixarei de ser preguiçoso, pois nesta vida não há tempo a perder. Essa é a nossa presente condição. Deveríamos pensar cuidadosamente e perguntar a nós mesmos quantos anos já passaram desde que nós nascemos e quantos anos ainda teremos. A vida é extremamente impermanente. Ninguém escapará da morte. Eu acho assim, por exemplo, quem já viveu um pouco mais sente que a vida passa muito rápido. E, naturalmente, quanto mais jovem, mais lento parece que a vida passa, né? Mas quando a pessoa viveu um tempo, ela pensa que a vida passou rápido, porque ela é capaz de fazer um diagrama em blocos do que ela aprendeu por períodos. Aí ela vê, por exemplo, como precisa um tempo grande para aprender alguma coisa que não é muito grande. Aí quando a pessoa pensa, agora ainda tem que aprender coisas muito complexas, aí parece que então ela olha os blocos que ainda servem, ainda tem no tempo, ela pensa que isso é muito difícil, é muito impossível. Quando eu encontrei o Thiago do Rinpoche, essa foi uma das minhas preocupações imediatas. Acho que a segunda vez que eu encontrei o Rinpoche, eu perguntei para ele, assim, no final da palestra dele, perguntei, Rinpoche, talvez a gente não tenha condição de entender isso. Por quê? Porque é muito complexo, outra língua, outro universo mental, isso parece muito difícil. Aí meu poxa disse, pode entender. Então ele está dizendo porque é, né? Mas é assim, ele deveria pensar em não perder tempo. A vida é extremamente permanente, ninguém escapará da morte. Enquanto estamos nessa situação, desperdiçamos nossa existência inutilmente, jogando fora nosso tempo com preguiça e distrações. A vida segue seu curso, e seu ímpeto eventualmente se exaure. Neste ponto, todas as atividades terminam e nada mais pode ser feito. Por isso se diz que deveríamos evitar cair no domínio da indolência e da distração. Em lugar disso, deveríamos praticar o Dharma, que é a única coisa que pode nos ajudar no momento da morte. Quando vocês veem Dharma, vocês não veem assim budismo, vocês veem lucidez. Dharma não quer dizer que você tem que ser budista. É lucidez, clareza. Apesar de sermos incapazes de praticar tudo, deveríamos praticar tanto quanto possível, sabendo que o modo como vivermos agora pode exercer uma influência positiva nas condições da próxima vida. Tanto quanto possível, portanto, deveríamos evitar mesmo uma única ação negativa. E nunca deveríamos perder a oportunidade de realizar mesmo a menor ação positiva. Então, as ações negativas, elas sempre têm um lung associado. Vocês experimentam, vocês fazem uma coisa negativa, tem uma energia forte. Essa energia forte, ela deixa marcas mentais. Quando vocês estão num processo de sonho, por exemplo, dentro da morte, de repente vocês chegam nas regiões onde as ações negativas foram feitas, vocês são drenados pela energia que está ali guardada, impregnada. Então é muito comum nós sermos arrastados por aqui. Como são energias negativas, vocês têm os impulsos de entrar em paisagens dos infernos ou de negatividades. Aí nós podemos ficar presos por um longo tempo dentro disso. Então isso não é interessante. Assim, quando nós nos aproximamos da morte, é necessário que a gente olhe cuidadosamente tudo que a gente viu de negativo durante a vida e tudo que a gente sofreu e foi injustiçado, ou coisas que a gente produziu sobre os outros, e recitar pelo menos o Prajnaparamita. Prajnaparamita e Metabhavana. Ou seja, vocês olhem as pessoas que estavam envolvidas e digam, invariavelmente, digam para eles, são os ex-alguma coisa, ex-namorado, ex-sócio, ex-filho, ex-pai, ex-sogra. Ou seja, que seja feliz. Sejam felizes. Eu digo de coração. Por exemplo, às vezes ainda tem sutilmente diz que eles sejam felizes. E tem assim, que eles sejam felizes. Que eles sejam felizes. Aí vocês dizem que eles sejam felizes, nem para lá nem para cá, que eles sejam felizes, no sentido profundo. Que eles se liberem do sofrimento, que eles encontrem as causas da felicidade, que se liberem das causas do sofrimento. Que aquilo apareça claro em vocês. Que eles se liberem de toda a estrutura kármica. Que eles se tornem lúcidos instantaneamente, que sejam capazes de ver instantaneamente o processo de lucidez esteja dentro deles, né, a todo momento. Que eles sejam verdadeiramente capazes de ajudar os outros e que eles encontrem essa felicidade deles. Vocês produzam essas bênçãos em relação a todos que vocês lembram. Durante a vida, a gente faz coisas que não estão corretas, porque é isso, essa é a estrutura do karma mesmo. Mas a gente deveria olhar cuidadosamente durante a vida mesmo, já curar. Mas se a gente não conseguir curar durante a vida, que pelo menos quando a gente se aproxima da morte, a gente corte essas conexões negativas. Caso contrário, morreu do lado de lá, comissão de frente na recepção, quem é? Tudo aquilo que está mais vivo na nossa mente é que vai nos receber do outro lado. Já imaginou? Situação grave. Então, tanto quanto possível, deveríamos evitar mesmo uma única ação negativa. E nunca deveríamos perder a oportunidade de realizar mesmo a menor ação positiva. Vocês observem, vocês dão alguma coisa para alguém, a pessoa já nem lembra mais o que deu, mas vocês guardam uma conexão positiva naquilo. Quanto mais vocês oferecerem, estabelecendo conexões positivas em várias direções, mais facilmente, quando vocês olharem, seja quem for, vocês estabelecem relações positivas. Não precisa ser com aquela pessoa que recebeu. Então, vocês passam a gozar uma propriedade que é dos méritos. Os méritos a gente cruza. A gente cruza a morte e leva os méritos. Pouca coisa a gente leva. Por exemplo, os presentes que a gente ganhou, a gente não leva. A pessoa que ganhou o presente que a gente deu, não leva também. Mas o presente dado, que a gente não tem mais, esse a gente leva. Não é espantoso? A gente não leva o que tem. A gente leva o que a gente ofereceu. Isso é uma super malandragem. Aí vocês vejam. Mas o problema é que se vocês ofereceram coisas ruins para os outros, vocês levam também. Então nós temos que neutralizar. Nessa hora que os outros sejam felizes, que se liberem do sofrimento. Tudo direitinho. A gente cruza. A gente já cruza felizes. Por quê? Porque nós estamos carregados dos méritos. Os méritos a gente leva. Nós levamos as paisagens. Cada vez que vocês fazem ações positivas, é como se vocês começassem a acender. Vocês fazem subir. Quando morre, morre lá por cima. Já. Então, uma vez que nada é garantido, diz que deveríamos nos conduzir de forma nada a termos para nos arrepender, mesmo que venhamos morrer amanhã. Então, esse é o primeiro bardo, o bardo da vida presente. Pois tem um bardo alucinante do sonho, que se dá durante a vida. O bardo do estado de sonho cobre o período desde o momento em que adormecemos até o momento em que acordamos na manhã seguinte. Esse período é semelhante à morte. A duração temporal é a única diferença. Durante o sono, as 5 percepções de forma, som, cheiro, sabor, tato e contato se deslocam para o interior de Alaya, ou seja, lá é vigilante, do mundo condicionado interno. Pode-se dizer que elas desmaiam, que as pessoas desmaiam para dentro de Alaya Vijnana. E de fato, dormir é semelhante ao morrer. No início, os sonhos não aparecem, apenas uma escuridão densa, enquanto a pessoa afunda-se inconsciente em Alaya. Mas esse é um ponto bem interessante. Esse é o bardo do sonho. Quando vocês estão em meditação, vocês não percam a oportunidade de contemplar a escuridão densa, a escuridão cognitiva, o fato de que não há conteúdo ali dentro. Quando vocês ficarem em silêncio, não há esse conteúdo, aquilo não está lá. E como é que é essa existência dentro disso? Depois, os padrões de apego e percepção ressurgem, estimulados pela energia kármica da ignorância. Como resultado disso, os objetos dos sentidos, forma, som, cheiro, sabor e tato, manifestam-se novamente no estado do sonho. Essas aparências, esses objetos de sonho, não estão naturalmente presentes dentro de nós. Por outro lado, a consciência não se move em direção a coisas externas. Esse é o sonho. Ela não vive coisas a partir dos sentidos físicos. Ela está dentro. Ela se mantém dentro e suas percepções são imaginárias e deludidas. O estado de sonho, ele é de grande importância para a meditação. Por quê? Porque vocês observem assim, quando nós estamos acordados, o foco da mente, ela se dá por objetos que parecem que são externos. Então é fácil a gente entender que a mente vai operar a partir daquilo que nós estamos vendo, ouvindo, etc. Mas quando nós estamos no sonho, os objetos que aparecem, eles são todos abstratos. Mas mesmo que eles sejam abstratos, eles se tornam foco da consciência. Então é como se a gente tivesse um sonho, e o sonho se torna o objeto do próprio sonhar. É como se tivessem sonhos duplos. Então vamos supor, aí eu sonho com uma bicicleta, aí porque tem uma bicicleta, eu sonho que eu vou andar na bicicleta. Então os objetos de sonho, eles se tornam âncoras para o desdobramento das ações seguintes, como se aquilo fosse sólido. Esse é o sonho. Então vocês olhem como é que o mundo todo se constrói. Esse prédio aqui, com certeza, ele começou com um sonho. Não sei se foi o Niemeyer que produziu isso, né? Mas ele, com certeza, ele começou no sonho. Esse sonho, ele produziu alguns desenhos. Aí, olhando para os desenhos, ele seguiu o sonho. Então, isso por base. Quando nós estamos no sonho mesmo, os desenhos seguem como sonhos. Nós vamos olhando para aquilo e vamos produzindo outras coisas. É maravilhoso que a pessoa volta para esse mundo, aciona energia, as paredes sobem. Milagrosamente. Mas vem tudo do espaço sutil. De fato, os ensinamentos dizem que nós mesmos somos como ilusões e sonhos. Naturalmente, pensamos que um sonho é algo irreal, quando comparado com a vida do estado acordado, ao qual pensamos verdadeiro. Para os Budas, entretanto, os sonhos e as percepções da vida estão em pé de igualdade. Mesma coisa. Nenhuma delas corresponde à realidade. Ambas são falsas, flutuantes, impermanentes, enganadoras. Nada mais do que isso. Se olharmos para todas as coisas que já fizemos e experimentamos desde o tempo do nosso nascimento até o momento presente, onde estão elas? O que nós pensamos do passado? A gente vê o passado como um sonho, a gente não é mais aquilo que viveu. Nada há para ser encontrado, tudo se foi, tudo está em fluxo constante. Isso é obviamente verdadeiro. Mas é algo que habitualmente nos escapa. Nós constantemente nos relacionamos com nossas percepções como se fossem realidades permanentes, pensando, isso sou eu, isso é meu. Como nós vimos ontem, aí nós temos a roda da vida inteira, né? Dentro disso, eu tenho os três animais, permanentes, os seis reinos. Às vezes, quando está nessas secções, nós acreditamos, eu sou isso. Mas nós estamos apenas passeando por dentro daquilo. Nós constantemente nos relacionamos com as nossas percepções como se fossem realidades permanentes, pensando, isso sou eu, isso é meu. Nossos ensinamentos nos falam que tudo isso é um erro, e esse erro é o que verdadeiramente nos leva a vaguear em samsara. Ou seja, nós atribuímos realidade a isso, nós vamos saltitando de uma coisa para outra. Vem o que vier, é justo com as nossas percepções alucinadas de sonho que temos o que temos para trabalhar. Então vem o que vier, é justo com as nossas percepções alucinadas de sonho que temos que trabalhar. Durante o dia, deveríamos rezar para o Lama e para as três joias. E à noite, deveríamos nos esforçar para reconhecer nossos sonhos como alucinações que são. Deveríamos ser capazes de transformar nossos sonhos. Precisamos praticar o que são. Eu queria chamar a atenção para vocês. Tem um pequeno texto de meditação que eu escrevi que está na internet, que chama Buscando o Ponto Último. Ele trata desse aspecto de sonho aqui. Eu até aconselharia vocês a estudar os 12 avos de preferência no grupo, e posteriormente entrar nesse texto e olhar isso. Isso vai ajudar nessa parte. Ainda que esse texto ele seja um pouco complexo, como guia de meditação, ele é importante, porque ele vai ajudar isso. Então eu faço, dou essa sugestão, ainda que muitos de vocês estão entrando no Dharma, e aquilo possa parecer estranho o próprio texto. Mas como o nosso tempo é muito curto, eu sugiro isso, que vocês ainda assim corram esse risco. Tem o que vier, essa parte de hoje. Então, deveríamos ser capazes de transformar nossos sonhos. Precisamos praticar o Dharma mesmo quando dormindo. Necessitamos ganhar essa habilidade, porque se tivermos sucesso, seremos capazes de reconhecer a unidade das percepções do estado acordado com as percepções do sonho, dos sonhos, sem encontrar distinções entre elas. E nossa prática se tornará muito mais profunda. Esse texto que eu falei para vocês é como perceber o sonho durante a vida. Sonho acordado. Você abre o olho e vê o sonho. Os ensinamentos especificam que essa prática é um modo extremamente efetivo de lidar com a experiência de impermanência e, igualmente, com todos os outros obstáculos. Por que lidar com a experiência de impermanência? Porque quando nós percebemos esse aspecto do sonho, nós vamos perceber, paradoxalmente, que há um estado além do sonho. Então a impermanência ela pertence ao sonho, ela não pertence àquilo que está além do sonho. Esse é um ponto muito importante. Para a gente poder escapar do sonho, nós precisamos entender o sonho. Ontem nós estávamos examinando para escapar do medo, nós precisamos entender essa natureza primordial. Aqui nós estamos falando do sonho, nós estamos falando do bardo. Os bardos são sonhos. Então, para escapar dos bardos também é essa natureza primordial. Agora vamos olhar o bardo da absorção meditativa, terceiro bardo. O bardo da absorção meditativa pode ser descrito como um período de tempo em que passamos no equilíbrio meditativo. Termina quando saímos desse estado. Chama-se bardo porque não é semelhante à nossa torrente de pensamentos iludidos e nem é semelhante à percepção fenomênica como experimentada no curso da vida. É um período de estabilidade meditativa, um estado de concentração tão fresco e impoluto como o céu. É como o oceano imóvel no qual não há ondas. É impossível permanecer nesse estado quando a mente está cheia de pensamentos, apropriadamente comparados a um bando de ladrões. Por que ladrões? Porque os pensamentos surgem e roubam a nossa atenção, nos levam de um lado para o outro. Ou mesmo quando se está ocupado com correntes mentais subconscientes mais sutis, misturadas e compactadas umas com as outras, como os fios de um tecido. A meditação estável não é possível nessas circunstâncias. Os ensinamentos dizem que os meditantes não podem cair sob o domínio de seus pensamentos, que são comparados a ladrões. Eles deveriam, em lugar disso, manter uma diligência imperturbável, profunda e poderosa, com a qual podem evitar que sua concentração se desfaça. O bardo do sonho e o bardo da absorção meditativa são subdivisões do bardo da vida presente. O bardo da vida presente naturalmente inclui nossa prática. Mesmo que seja intermitente, é necessariamente realizada dentro da abordagem de nossa existência presente. É apenas aqui que podemos meditar. Então aqui nós olhamos os três bardos mais leves, que são os bardos onde nós estamos. Aí vem o quarto bardo, o bardo doloroso do morrer. É perfeitamente possível que de um dia para o outro venhamos a descobrir que estamos sofrendo de uma doença fatal. Foi essa praticante, um pouco mais de um ano atrás. Quando todas as cerimônias e preces de longa vida provarem-se inefetivas e a morte for certa, finalmente virá a clareza de que nada mais, de que nada do que fizemos na vida foi de algum uso efetivo para esse momento. Por quê? Porque não impediu a morte chegou. A gente estava muito ocupado, mas nada daquilo nos impediu. Mesmo que a gente estivesse muito atarefado e tenha usado esse tempo para proteger a vida, esse momento vai chegar. Deixaremos tudo para trás. Mesmo que tenhamos uma pilha de riquezas tão elevadas quanto o Monte Meru, não poderemos levá-la conosco. Mesmo que haja muitas dívidas, também não. Mas essa parte aqui não tem. Mesmo agulha e linha. Ninguém leva, nem mesmo agulha e linha. Chegou a hora de ir. Mesmo este corpo que amamos tanto será abandonado. O que poderemos levar conosco? Apenas nosso karma positivo e negativo. As ações que acumulamos serão nossas únicas companhias. Aqui, naturalmente, todo o ensinamento se dá a nível de mente. Mas é importante que a gente entenda a paisagem. Então, de fato, se a gente entender esse elemento da paisagem, a gente entende que nós levamos as paisagens. Nós cruzamos pelas paisagens que a gente esteja inserido. Por exemplo, a gente está no reino dos deuses, nós temos a tendência de morrer no reino dos deuses e surgir no reino dos deuses, e assim por diante. Cada um dos reinos. Nós vamos nos infernos, a gente morre matando alguém, a gente já nasce perseguido ou matando. Surge essa experiência mental, e assim por diante. Essas são as paisagens mentais. Entretanto, vamos supor que colocamos as instruções em prática e treinamos transferência de consciência. O doloroso barro que morreu. Se tivermos ganhado proficiência e pudermos morrer sem um traço de remorso, teremos feito realmente um grande favor a nós mesmos. Uma pessoa que diz, irei para tal ou qual terra pura de Buda, e de fato vai, é um praticante perfeito. As terras puras de Buda, eu não vou poder explicar aqui longamente, mas elas correspondem a paisagens. Então, vamos supor assim, Buda da compaixão. Compaixão, amor, alegria e equanimidade. Quatro atributos. Chenezing. Avalokitesvara. Compaixão, amor, alegria e equanimidade. E as seis perfeições. Generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Quando nós praticamos as quatro qualidades comensuráveis, as seis perfeições, de forma natural, não vale por forma reprimida. Significa que nós estamos num âmbito onde nós olhamos as pessoas como elas estiverem, com a cara torta, cara bonita, como elas estiverem, brota o quê? Compaixão. Não brota julgamento, você está com a cara feia, você é uma boa pessoa. Não. Isso é 12 anos. Brota compaixão, brota amor, capacidade de ver qualidades no outro. Brota alegria em nós, brota equanimidade, capacidade de ver aquilo tudo equânime. Se tem pessoas bonitas ou feias, como for, isso não é o caso. Nós olhamos de forma equânime, compaixão, amor e alegria. Dali brota naturalmente generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Brota naturalmente. Quando isso brota naturalmente, nós estamos na mandala de Chenrezig. Esse é o ponto. Então, se nós dissermos, irei para tal ou qual terra pura aqui é o sentido das mandalas dos Budas. Então, se eu disser, eu vou praticar constantemente as quatro qualidades comensuráveis, seis perfeições. Eu estou dentro dessa mandala. Aí quando a pessoa morre, ela vai para esse lugar. O que significa que ela vai para esse lugar? Tudo que brotar na mente dela, dentro do sonho da morte, do morrer, produz compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria e os meios hábeis correspondentes a isso. Brota naturalmente. Você já veja uma pessoa dentro de casa, como uma mãe, ela está operando ali. Ela não está operando por regras. Ela não criou regras, botou na parede, agora ela vai dizer o que precisa fazer. Ela sabe o que precisa fazer. Brota naturalmente, ela vai e faz aquilo. Isso significa que ela está na terra pura do lar, da casa dela. Assim. Agora aqui nós estamos falando de terra pura no sentido amplo, né? Terra pura dessas deidades. Olhamos isso de frente. Praticamos o Dharma porque o necessitaremos no momento da morte. Essa é a razão pela qual os ensinamentos enfatizam a importância de compreender o que acontece quando morremos. Disse que mesmo para uma pessoa comum, o momento da morte é crucial. É o momento quando deveremos rezar ao Lama e as três joias. Deveríamos cortar todas as amarras que nos atam às nossas posses, nossa casa e tudo mais. Isso nos levaria aos seres famintos. estamos apegados às coisas. Você deveria liberar isso. Por isso é que, porque, pois isso é que nos puxa. Deveríamos também fazer oferendas de nossas posses, as três joias. Ou seja, oferecer tudo que nós temos, de forma concreta ou não, mas ao serviço das três joias. Ou seja, Buda, Dharma e Sangha. Rezando para que não tenhamos que passar por uma morte dolorosa e difícil e sofrer após nos reinos inferiores. Se tivermos treinado suficientemente na transferência de consciência, se formos capazes de aplicar essa técnica, quando o momento da morte chegar, então transferir com sucesso nossa consciência, essa é a melhor situação de todas. Então, esse treinamento de consciência, a forma mais hábil é a própria meditação. Dentro da meditação, nós vamos para as condições de consciência mais elevadas. Então, isso é a melhor forma de transferência de consciência. Se nós não conhecemos outra, então, se nós não conhecemos essa, nós podemos usar outras mais simples, mas que são menos efetivas. Mas se não pudermos fazer isso, então talvez um lama ou algum de nossos irmãos e irmãs, Vajra, esteja conosco e saiba como é feito a transferência de consciência. Mas ela é muito menos efetiva. A forma, de fato, que pode produzir alguma coisa é o fato de a gente ter alguma realização na meditação. Então, tudo aquilo que vocês meditarem é muito útil. Tudo aquilo que vocês fizerem de positivo para os outros seres em meio à vida, isso produz já uma transferência de consciência. Agora, no momento da morte, nós podemos simular, nós podemos iludir a mente e conduzir ela para algum lugar. Isso é transferência de consciência através dos meios hábeis e o que o lama pode fazer. Mas como a mente é muito dispersa, ela pode imediatamente também tomar outro mundo e se dispersar. Só não tem garantias disso. A consciência deveria ser transferida para uma terra pura tão logo a respiração se interrompa. De qualquer modo, é importante planejar isso e ficarmos prontos para quando o momento crucial chegar e não termos a necessidade de ficar com medo. Não é necessário lembrar que a preparação tem que ser feita agora, durante o bardo da vida presente. O que acontece quando morremos? Começando no momento da concepção física, o momento em que nossos pais se uniram, nosso corpo passa a tomar consciência a partir da essência dos cinco elementos: éter, ar, fogo, água, terra. Quando a gente ouve isso, aí vem um físico falando assim: éter. Já é muito isso daí. Éter, ar, fogo, água, terra. E para aí. E os elementos da tabela periódica? É muito mais complexo do que isso. Mas, na verdade, esses elementos, eles são formas sutis de operação da consciência. Não é elementos no sentido grosseiro. Ainda que os nomes sejam aparentemente grosseiros. Mas não são isso. Eles são experiências sutis da mente. Esses cinco elementos, eles são como que eles conectam aquilo que é grosseiro com aquilo que é sutil. Quando morremos, esses cinco elementos gradualmente se separam e se dissolvem um no outro. Quando a dissolução é completa, nossa respiração externa cessa. Nossos pulsos internos são reabsorvidos, ou seja, cessam. A essência branca que recebemos de nosso pai está localizada no cérebro, e a essência vermelha recebida de nossa mãe, localizada na região do umbigo, se encontra no centro cardíaco e se mistura. Só então a mente deixa o corpo. Vocês olhem tudo isso não como substâncias, mas como experiências da mente. É como se fosse uma energia básica que nós usamos para manter a vida, junto com uma consciência discursiva. Então ela se encontra na altura do coração, se funde. Mas não é físico isso, ainda que seja descrito desse modo. Só então a mente deixa o corpo. Nesse ponto, no caso dos que não têm experiência de prática, a mente cai em um prolongado estado de inconsciência. Isso é algumas vezes descrito como um desmaio. Mas para os que são mestres realizados ou experientes meditantes, a consciência, após 2 minutos aproximadamente, dissolve-se no espaço. E o espaço dissolve-se na luminosidade. espaço, vocês pensem como um espaço cognitivo, liberdade natural da mente. Ou seja, tudo aquilo que era pensado agora se dissolveu. Nós não temos o apoio dos órgãos físicos, nós temos essa experiência de espaço que a pessoa pode não ver. E o espaço dissolve-se na luminosidade, ou seja, tem uma vitalidade natural dentro desse espaço. Qual é o fruto da meditação para aqueles que praticaram? É justamente essa dissolução na luminosidade que é pura e sem máculas como o céu. Então, nesse ponto, surge essa meditação como se fosse a meditação da presença, que a gente chama aqui, quando nós estamos vivos, né? Isso ocorre quando o pulso interno cessa. Se uma pessoa atingiu a estabilidade no reconhecimento da luminosidade durante a meditação, praticando direitinho o nosso programa de 21 itens, então, tão pronto a experiência do espaço sem máculas aparece, ocorre o assim chamado encontro das luminosidades mãe e filho, espaço e lucidez. Porque o espaço, esse aspecto de mãe e filho, ele diz respeito à consciência da onda na relação com o mar. Ainda que a onda seja totalmente mar, é como se ela tivesse uma lucidez sobre si mesma, uma autoconsciência enquanto onda. Mas ela é mar. Enquanto que a luminosidade mãe, ela corresponde ao mar. Então a cessação, o encontro da luminosidade mãe e filho, significa liberação do quê? Liberação da crença na identidade, liberação da separatividade. Então a onda, ela se desfaz no mar. Esse é um ponto, algumas vezes, muito assustador para as pessoas. Porque a gente diz, bom, aí dissolveu, e aí? Onde é que eu estou? Alô? Onde estou? A pessoa não está. Mas então, morri. Aí a pessoa escuta ela mesma dizendo, morri. Mas o que acontece é assim, por exemplo, quando nós estamos sob o poder de uma onda, quando nós somos uma onda, nós somos apenas aquela onda. O que significa que nós estamos operando com a ignorância, ou seja, sob as condições daquela onda. A mente ampla opera sob as condições da onda e não vê a vastidão das possibilidades que são encerradas pelo mar. A dissolução do mar significa que nós recuperamos a capacidade de ver amplo. A ignorância cessa. Nós não estamos vendo a partir de um ponto. Nós temos a possibilidade ampla até mesmo de gerar novas ondas. Porque o mar produz novas ondas, naturalmente. Então, esse é o ponto. A possibilidade de produzir as ondas, isso é a luminosidade. Então, junto com o grande mar, o grande espaço, existe a luminosidade que pode produzir as ondas. Mas quando nós estamos operando, surfando, a partir de uma onda, andando a partir de uma onda, nós estamos presos na ignorância. Por quê? Porque nós estamos vendo aquela onda e não mais nada. Isso é ignorância. Mas ainda assim, aquela onda é um atributo do mar. Nesse momento, os mestres veem isso de forma mais clara. As pessoas que estão nesse ponto veem isso de forma mais clara. E aí, quando elas dissolvem essa condição particular nesse grande espaço, isso é liberação. Na essência, é isso que os lamas e meditantes praticam quando se referem a como repousar em Tuktan, ou meditação no momento da morte. Tuktan, nada mais do que isso. As luminosidades mãe e filho se fundem. Ganha-se estabilidade das etapas de criação e perfeição. Isso é liberação. Então, essas descrições são muito raras. E aqui ela está sendo feita por Dodo Rinpoche, um grande, grande mestre, como se fosse o próprio Buda, o próprio Guru Rinpoche, explicando isso. A gente deveria olhar isso com muito cuidado, tentar absorver isso a partir da própria experiência, olhar isso internamente, não apenas como se fossem palavras ditas. E aí, liberação. Agora, se a pessoa não praticou direito, não foi nos ensinamentos, não foi nos estudos de domingo, aí a pessoa está esperando o quê? O que vai acontecer? Aí aguarda o bardo luminoso da realidade última. É o quinto bardo. Se não tivermos praticado, desmaiamos quando a experiência de escuridão surge. apenas para retornarmos quase imediatamente em meio a percepções assustadoras. Viu? É isso. As quais são referidas como o quinto bardo, o bardo da realidade última. Neste ponto, as deidades pacíficas e iradas aparecem. Entenderam? Então pratiquem. Elas estão implícitas e presentes em nossa consciência. O que são essas deidades pacíficas e iradas? É quando a gente vai fazer contato com o budismo de pensamento, a gente diz, pá, então existem as deidades pacíficas e iradas. É direitinho como nas descrições de outras tradições assim, mediúnicas. Então tá lá. Mas, na verdade, essas deidades pacíficas e iradas, elas correspondem a condições mentais da própria pessoa. Quando a pessoa não tem essa percepção, a mente dela se dá, vai para dentro de Alaya. Então ela não está vendo as terras puras, ela está vendo como na própria vida ela está andando na rua e vê coisas assustadoras, coisas positivas, coisas negativas, coisas que alegram e entristecem. E ela pensa também as que vêm de fora. Mas essas coisas não são de fora, elas são de dentro. Para a gente saber que elas são de dentro, vocês vão ao cinema. Aí quando aparece aqui no Natal, as deidades pacíficas e iradas se apresentam também. A gente não gosta disso, acha que não deveria ser assim, deveria ser assim. Quando vocês quiserem viajar pelos infernos, vão ver os filmes assustadores assim. Então, mudaram a pipoca, a gente tem olhado isso. Né? Eu sempre fico pensando que nós vamos ter locadoras budistas. Né? Então a gente entra na locadora e diz, reino dos deuses, reino dos semideuses, reino dos humanos, reino dos animais, reino dos seres famintos, reino dos infernos. Inferno A, B, C. Aí tu vai lá, pega o inferno C. Pra casa. O inferno C é assim, por exemplo, vocês vão ver o filme A Estrada. Esse é um bom filme para o inferno. Aí nós vamos ver o quê? Aí nós vamos vendo aquilo na tela. Mas por que brotam emoções? Onde é que estão essas emoções? As emoções são deidades pacíficas e iradas, se manifestam em função das aparências. É quando nós estamos no sonho da morte, nós produzimos imagens. Essas imagens, elas vão aparecer como coisas ameaçadoras ou protetoras. Então vocês vão ver no filme, aquilo está tudo muito mal, daqui a pouco aparece um ser que protege. Oh, que maravilha, a gente fica feliz, que bom. Mas onde é que está essa nossa viagem? A viagem interna. É como se você tivesse morrido e não sabia. O cinema é isso. A gente morreu e não sabe. Está vivendo outra realidade. O sonho produzido, gente. Só que o sonho agora está vindo da tela. Não está vindo internamente. Quando nós sonhamos o sonho da morte, ele vem por dentro. Então, aí brota também Samanta Bhadra, os Budas das cinco famílias, as oito manifestações de Guru Rinpoche. Sua aparência é acompanhada com luzes e sons assustadores. Vocês imaginem isso no cinema. Nesse ponto, as pessoas que não estão familiarizadas com a prática se aterrorizam, como no filme. Se aterrorizam. Tão pronto o medo as domina, essas manifestações da consciência se dissolvem e desaparecem. Por quê? Porque a pessoa também, dominada por outra, por emoções que brotam, ela produz outras imagens. E aquilo se dissolve, toma outro rumo. Eu gostaria de dizer algumas palavras que tanto valem para o bardo do morrer como para o bardo da realidade última. Isso é Dudu Rinpoche falando. Após os cinco elementos separarem-se, dissolverem-se, a consciência se dissolve no espaço. O que é o espaço básico? Desmaiando no estado de Alaya, após a luminosidade à vista, é como um espaço puro e imaculado. Se não tivermos experiência de meditação, não reconheceremos essa luminosidade. Não reconhecida, essa experiência não permanecerá por muito tempo. Entretanto, se tivermos experiência com a concentração da mente, as duas luminosidades, mãe e filho, se fundirão. Então, isso aqui é um nível de realidade de fato, como ele está falando. a experiência anterior, que aparecem as deidades pacíficas, eiradas, etc., aparecem coisas atraentes, que dissolvem, etc., isso é o sonho do pós-morte. Isso é o aspecto alucinado. Ele descreve, porque se a pessoa está inconsciente, sob o ponto de vista da lucidez, ela vê assim. Se ela não tiver, é como no cinema, se a pessoa estiver inconsciente olhando a tela, ela se perturba. Mas se ela estiver lúcida, ela olha aquilo com o olho do próprio diretor de cena. A iluminação foi pouco para aquilo. Agora isso fica assim. Imagina, eles querem produzir tal experiência para as pessoas que estão vendo. Mas isso não fica direito, é melhor que eles fizessem de um outro jeito. Fica cheio de palpites. Fica olhando com outro olho. Um olho que vai decodificando. Agora eles queriam dizer tal coisa, eles querem assustar as pessoas com isso. Mas na verdade, o que deveria realmente acontecer aqui é uma outra coisa, não isso. Ele raciocina, ele está livre daquilo que está aparecendo. Ele se vê produzindo aquilo e vê que tem um diretor de cena para aquilo. Então o cinema, eu acho realmente o meio hábil, que o Buda não tinha naquele tempo. E, quando vocês olham os sutras, vocês vão ver os exemplos que o Buda dá. O Buda diz, é como um mágico que com panos pintados e galhos, ele produz seres. Cara, vocês imaginam, pegar uns galhos, vai ver se um pano, pinta o pano e sai com aquilo, produz seres. Então, os chineses já refinaram isso, eles pegam um pauzinho, outro pauzinho, várias pessoas andando e viram uma serpente, viram um dragão, botam luzes dentro. É assim. A gente vê o dragão, mas é uma boa experiência. Como é que aquele dragão está ali, que não existe dragão nenhum, mas está ali? Ele sai. Antes um pouco do início do processo da morte, antes que se inicie a gradual dissolução dos elementos, o mais importante é estar perfeitamente consciente de que você está de fato no processo da morte. Então, há um momento onde a pessoa não acredita nisso, a pessoa luta. Ela não está no processo da morte. Aí depois a pessoa diz, bom, agora eu estou no processo da morte. Vocês vão encontrar pessoas que negam o processo da morte. Mas vocês não têm pressa, porque ela vai descobrir que está no processo da morte, ou vai assumir que está no processo da morte. Eu não quero também preocupá-lo, mas todos nós estamos no processo de morte. Está um pouco mais longe. Então, o quão longe a gente nunca sabe. Mas nós estamos aparentemente mais longe do que aquele. Então, a gente nem fala um para o outro que você está em processo de morte. Mas eu sinto a responsabilidade de dizer aqui para vocês que vocês estão em processo de morte. Eu também. Você precisa cortar todo o apego às coisas desta vida. Quando vocês olharem isso, pensem assim, vocês deveriam cortar a ignorância. Se cortar a ignorância, corta o apego. Ignorância significa olhar e ficar preso a uma visão particular. Isso é ignorância. Quando a morte chegar, você deveria rezar para as três joias, pois não há qualquer esperança que não elas. Aqui vocês não se prendam à visão budista. Assim. As três joias, o que é? Natureza primordial, que está em todas as tradições. Isso é o Buda. O Dharma são os ensinamentos que nos conduzem. A lucidez. O Dharma é a própria lucidez. A lucidez não é privativa do budismo. Aí a Sangha. Sangha, o que que é? Todos aqueles que estão fazendo esforços para avançar. Isso também não é privativo do budismo. Então aqui você não tome de forma sectária Buda, Dharma e Sangha. Você deveria rezar para as três joias, porque não há qualquer esperança sem focar com o centro da natureza primordial, nos ensinamentos que nos levam a ela e no grupo que nos apoia nessa direção. Você deveria também invocar seu professor raiz, pois ele ou ela é de algum modo mais acessível a você. Se você grita, Buda Sakyamuni, é nada. Aí grita, Marcelo. Aí ele responde pelo Skype. Sim. Aí pronto. Assim, é muito mais fácil os professores do que o próprio Buda. Então, os tibetanos, eles ficam com essa coisa. O Buda traiu vocês, o Buda foi embora. Os professores estão aí. A diferença é que o Buda resolvia, né? Quando tudo está dito e feito, seu professor raiz é a corporificação disso. Reze ao seu professor, sua verdadeira deidade Ida, quando dos perigosos desfiladeiros do barco. Eu acho que às vezes é melhor rezar o professor do que chamar o professor. Porque quando a gente reza ao professor, aparece o professor mais sábio do que o professor que pode aparecer na frente. Porque dentro, quando a gente reza ao professor, aparece o Buda na cara do com a vestimenta interna, com a vestimenta como se fosse o professor. Mas brota uma sabedoria natural. Então vocês rezem isso. Quando vocês rezam, vocês acessam alguma coisa mais elevada. Então é importante entender isso. Aí vocês se conectam com a mandala do professor. Confesse todas as ações negativas que tenha cometido durante sua vida. E reze concentradamente a seu professor, pedindo para ser conduzido a uma terra pura de Buda, imediatamente após sua morte. Isso é realmente importante fazer uma vez, duas vezes, muitas vezes. Disse que esse tipo de prece focada e sem distração, com essa aspiração constantemente presente em sua mente, é de fato a pré-condição para ser conduzido a uma terra pura. Isso de fato, na hora do aperto, se vocês rezarem, aquilo vale muito mais. Realmente funciona, porque tem uma intensidade de experiência. Uma coisa é rezar teoricamente porque um dia nós vamos morrer, mas outra coisa é quando a gente sentiu que a coisa está apertando. Além do mais, quando alguém doente está morrendo, seu professor e seus filhos de Dharma, cujo samaya não esteja corrompido e com quem ele tem uma relação harmoniosa, deveriam lembrá-lo que os elementos estão se dissolvendo, como de fato estão ocorrendo. Eles deveriam rezar e recitar invocando o professor. Essas aspirações de ser liberados do perigo dos caminhos tortuosos do bardo será de grande ajuda. Quando o inválido cai, outras pessoas o socorrem e levantam. Do mesmo modo, os amigos do Dharma podem ser de grande ajuda. Eles podem guiar a pessoa que está morrendo e rezar por ela. Isso é muito benéfico. Isso realmente é muito benéfico. A gente teve agora também a experiência lá no Sul, morreu um praticante lá dentro do SEB, Caminho do Meio. Né? Quer dizer, ele não morreu ali, mas ele ficou ali até o momento final, quase. Então, o que que aconteceu? Ele foi para a sala de meditação, nós fizemos práticas, eu li esse texto, expliquei tudo para ele, longamente, nós fizemos práticas. Aí ele estava consciente disso, a prática foi para ele. Nós fizemos a prática do Padre de Paraveto, eu expliquei tudo. Só que ele não era propriamente um praticante. Ele era o pai de uma praticante. Mas ele entendeu. Entendeu aquilo tudo. E ele era capaz de rir. Ele, quando estava na sala, ele já estava com oxigênio. Várias vezes ele meio que se engasgou durante o processo. Ele estava no fim já, quando foi lá. Corajoso, de bom humor, ele ria da situação dele. Ele foi até o final muito bem. A sangue recitando muito bem, constantemente. Até que ele foi para o hospital, depois morreu. Aí induziram um coma, ele partiu. Morreu. Aquela sequência assim: morfina, como induzido, morte. Mas ele morreu bem. Então, isso pode de fato ajudar. Então, do mesmo modo, os amigos do Dharma podem ser de grande ajuda. Quando a comunidade se movimenta ao redor e reza, ela cria o ambiente. Isso é a paisagem mental onde o outro vai morrer e vai renascer. Ele renasce no meio da sangue. Essa é a experiência mais forte. A experiência de solidariedade. Muito importante isso. Disse que os Budas são dotados de grande compaixão. E se alguém os invoca pelo nome, os sofrimentos dos reinos inferiores serão dissolvidos. Estão prontos, seus nomes são pronunciados. No caso de Guru Rinpoche, se diz que a gente poderia subir no prédio da casa e gritar: Guru Rinpoche, manifesta a sua presença. Assim. A pessoa grita três vezes, vem um ponto sem atendimento psiquiátrico. Leva pessoas. Mas isso é interessante, assim, porque quando nós temos isso, a gente chama, invoca, nós destrancamos aspectos sutis. É tudo um aspecto sutil, não é nada do lado de fora. Mas para a pessoa ir para o teto da casa e berrar, Guru Rinpoche manifesta a sua presença, aquele mico rompe todo tipo de obstáculo kármico, com certeza. Melhor é subir na casa pelado. Aí sim, aí vai ser preso. Então a prece é como se fosse nosso ajudante e nosso guarda pessoal no período da morte. É de grande importância e benefício. Você não tem vergonha. Primeiro de tudo, a pessoa no processo de morte cai em um estado de ausência e inconsciência. Quando a consciência se manifesta novamente, a luminosidade aparece. E se não for reconhecida, se vai. E as visões do bardo da realidade última começam a aparecer. É quando as deidades pacíficas e iradas com seus sons aterradores e luzes surgem, e também as visões de encruzilhadas que conduzem a terríveis precipícios. Se não houver reconhecimento de que esses sons incríveis e os raios de luz nada mais são do que projeções da própria mente, nada que não apenas o poder criativo da luz, da lucidez da consciência, então surgirá um terror intenso. É como um filme, nós estamos olhando ali, se a gente não perceber que aquilo tudo está brotando da nossa consciência, nós vamos ter um medo danado no meio do filme. Eu aconselho a Bruxa de Blair também, passou um tempo, né? Mas é muito interessante, porque não tem uma gota de sangue. Isso não quer dizer que a gente vai ficar com medo, porque aquilo produz os medos, as regiões de medo afloram. Não tem nada. Mas vocês vão achar até que a própria sala onde vocês estão aqui é uma sala meio estranha. E produz todo tipo de paranoia. Bonito de ver. As visões ocorrem e o medo surge. E as visões evanescem em sono. Nesse ponto, a consciência deixa o corpo, saindo pela abertura correspondente à experiência. Então, nós temos várias aberturas no corpo. Então, as aberturas correspondem aos vários reinos. Né? Então, de acordo com a experiência, a abertura de um tipo ou de outro. Aí, agora, o último bardo. O bardo kármico do ressurgimento. Agora, mais 8 páginas já. Nesse ponto ocorre a separação entre mente e corpo. Morreu. Uma vez que a morte agora é independente, que a mente agora é independente do corpo, está sem suporte físico. O corpo material grosseiro se foi. Apenas um corpo sutil composto da luminosidade da consciência, que cria as formas, como um sonho. Esse corpo sutil carece de substâncias essenciais recebidas de pai e mãe. Ou seja, não tem materialidade. E, consequentemente, a pessoa falecida não tem a percepção da luz do sol e da lua. Por quê? Porque todas as visões dela não estão ligadas à sensorialidade. Elas estão ligadas aos aspectos internos. Ela não vê o sol e a lua. Entretanto, há um tipo de brilho luminescente, uma energia mental emitida pelo corpo de luz. Isso cria na pessoa a impressão de que é possível ver o seu próprio caminho. A pessoa vê as coisas, ela começa a se movimentar. Adicionalmente, todos os seres que estão vagueando no bardo do ressurgimento podem ver e ouvir uns aos outros. Outro aspecto desse bardo é que, tão pronto a consciência aspira a estar em algum lugar, instantaneamente surgirá nesse exato lugar. Isso parece que é apenas um atributo desse estado. Mas, por exemplo, se vocês agora pensarem na geladeira da casa de vocês, vocês experimentem se vocês não conseguem abrir a porta e olhar dentro para ver o que está faltando, o que precisa. Assim. Vocês olhem assim, quanto gasolina tem no tanque do carro. Deus, olha se os pneus do carro estão bons, como é que estão? Vocês são capazes de ver. Olha como é que estão as crianças de vocês. Assim, dá para ver. Então, instantaneamente, a nossa consciência surge nesses lugares. Os únicos lugares fechados são o quê? O ventre de sua futura mãe. Você não está vendo ainda como que vai renascer. E Vajrasana, que é o lugar sagrado onde todos os Budas atingem a iluminação. Por quê? Porque Vajrasana corresponde ao trono de diamante. Seria essa a tradução, Vajrasana. Trono de diamante, é o trono da lucidez. É o lugar onde o Buda atinge a iluminação. Esse lugar não é um lugar físico, é uma condição mental. Porque a pessoa está no meio da confusão, ela não vê isso. Ela pode ver muitas coisas, mas não vê Vajrasana. Se disse Vajrasana, se tornaria um Buda. O corpo do bardo é um corpo mental. E essa é a razão pela qual ele se apresenta em um lugar no instante mesmo em que se pensar nesse lugar. A mente da pessoa falecida também possui certa clarividência, ainda que dotada das cores das perturbações kármicas. Ela sabe o que os outros estão pensando. Uma pessoa que tenha morrido recentemente pode perceber como os outros estão usando as posses que ela acumulou no curso de sua vida, o que eles estão pensando e como estão fazendo as práticas de acumulação de méritos e dedicando para seu benefício. Os vivos não veem os mortos, mas os mortos veem os vivos. Os seres do bardo se agrupam e sofrem das sensações de fome e sede, calor e frio. Eles experimentam sofrimento intenso enquanto vagueiam pelo estado intermediário. Aqueles que de fato vagueiam no bardo são os que falharam em praticar muitas virtudes em suas vidas, mas ao mesmo tempo não acumularam muitos sofrimentos. Os seres que cometeram muitas negatividades não experimentarão o bardo do ressurgimento. Tão pronto eles morrem e fecham seus olhos, instantaneamente surgem nos reinos inferiores. De outro lado, aqueles que acumularam muitos méritos se transferirão imediatamente para as terras puras. Quando vocês olham isso, essa coisa toda determinística, vocês vejam isso como um ensinamento inferior. Vocês olham isso como a experiência que as pessoas confusas têm dessas passagens. É isso que o John Rinpoche está explicando. Ele não está explicando a visão última, ele está explicando a visão condicionada das pessoas que estão confusas em meio a essa experiência. Em geral, uma vez que as pessoas como nós nem são grandes pecadores, nem grandes santos, teremos que passar pela experiência do bardo do ressurgimento. E isso nada mais é do que sofrimento. Por outro lado, os mortos podem ser protegidos dos horrores do bardo e atingir a liberação. Isso acontece caso a pessoa tenha realizado muitas ações meritórias, tenha feito muitas oferendas às três joias, tenha praticado caridade para os pobres, tenha feito oferendas para as relíquias e assim por diante. E as outras têm construído. Essa parte aqui. E se outros tenham construído a mandala das deidades pacíficas e iradas e realizado o ritual na qual se tenha queimado um papel com o nome da pessoa falecida. Então isso tem esses rituais que os lamas fazem, né? Assim, então, é como se eles chamassem a consciência da pessoa para um pequeno boneco que é feito e junto ali tem o nome da pessoa, chama aquilo, depois destrói aquilo. E a pessoa dissolve, aí aquilo corresponde ao javali, né? O melhor do bonequinho deve ser feito com o corpo de javali e a cara da pessoa. Aí dissolve aquilo. Aí naturalmente com uma cobrazinha e mais um galo, tudo dissolve aquilo tudo, queima aquilo tudo. Aí dissolve o quê? A ilusão daquela identidade. Dissolve aquilo, por quê? Porque a pessoa não é aquilo. Normalmente conduz a consciência do outro à dissolução daquilo. A dissolução através daquilo. Durante os primeiros 21 dias após o evento da morte, os mortos têm os mesmos tipos de percepções que tiveram durante a vida. 21 dias. Têm a sensação de possuir o mesmo corpo e mente que antes. Eles estão presos às imagens anteriores. e percebe os mesmos ambientes que experimentaram durante a vida. Após, eles começam a ter percepções relacionadas ao lugar onde tomarão renascimento na próxima vida. Então, se imagina, os maridos que viajam muito tempo, né? Em 21 dias eles esquecem. Eles começam a ter percepções de próximas vidas, de andas. O que acontece? Ninguém deve viajar mais do que 21 dias. Se viajou 49 dias, então. E essa é a razão pela qual se diz que o período de 49 dias, particularmente as três primeiras semanas, é extremamente importante. As três primeiras semanas é 21 dias. Então, eles têm conexão com as pessoas que eles tinham ligação. Então, esse é um bom momento de estabelecer as práticas e benefício. Né? Durante esse período, se muitos méritos forem acumulados por outras pessoas em proveito do falecido, se diz que mesmo se as pessoas em questão estiverem se dirigindo aos reinos inferiores, a compaixão das três joias, Buda, Dharma e Sangha, pode conduzi-la a um destino mais elevado. Após esse período, entretanto, seu karma conduzirá para os reinos inferiores. E mesmo que a compaixão das três joias permaneça inalterada, não terá o poder de conduzi-la a um destino mais elevado até que o karma negativo seja exaurido. Essa, então, é a única explicação da importância de acumular uma grande quantidade de mérito para o proveito dos seres falecidos. As pessoas que vivem suas vidas ligadas ao Dharma e estejam acostumadas a fazer as práticas reconhecem quando estão no bardo do ressurgimento e que morreram. Então, as pessoas que viveram suas vidas ligadas ao Dharma e estejam acostumadas a fazer práticas reconhecem que estão no bardo do ressurgimento e que morreram. Eles compreendem onde estão, relembram seu professor e sua deidade Ida. Ao invocá-los concentradamente, o lama não consegue mais dormir. Não, essa parte também não está. Ao invocá-los concentradamente, renasce nas terras puras de Sukhavati, Abhirati, na gloriosa montanha Kordikov. Então, nessa hora é melhor pedir, chamar os Budas. Para um lama realizado, é também possível invocar a consciência do bardo para seu nome escrito no papel e revelar a esta consciência o verdadeiro caminho. Ao dar ensinamentos e iniciações, o lama pode mostrar a esses seres o caminho das terras puras dos Budas, ou pelo menos levar a consciência do bardo ao novo renascimento humano. Tudo depende do karma, aspiração e da devoção do falecido. De todos os bardos, o mais crucial é o bardo da vida presente, aqui, agora. Por isso, é agora, no bardo da vida presente, que precisamos agir e praticar corretamente, de tal forma que não tenhamos no futuro que vaguear por outros bardos. Esse é um ponto muito interessante, né? Porque assim, vocês olham agora, essa vida, que é um bardo da vida, como composta de muitos bardos. Vocês olhem outros trechos da vida que vocês tiveram como bardos que vocês viveram também. Então esse processo de renascimento é aqui mesmo. Se vocês não tiverem cuidado, amanhã, segunda-feira, vocês já renascem num bardo inferior na hora de trabalhar. É isso. Então, é necessário. Como é que vocês vão fazer isso para renascer bem amanhã, segunda-feira? Medita em Metta Bhavana, ou seja, todas as pessoas que vocês vão encontrar no local de trabalho, que eles sejam felizes, que eles se liberem do sofrimento, olhem isso. Aí quando vocês encontrarem essas pessoas, isso já é o bardo. Aí o que acontece quando vocês encontram eles? Vocês têm uma sensação de familiaridade positiva com eles, vocês estão rezando por eles. Aí rezem por todo mundo. Quando vocês estão andando, vocês estão dizendo que eles sejam felizes, que eles se liberem do sofrimento. A pessoa que fecha vocês no trânsito, que seja feliz, libera o sofrimento. É isso. Vocês vão guardar rancor disso, vocês estão marcando. O rancor já é um envolvimento no bardo dos âmbitos negativos, dos infernos. Situação grave. É assim, então, vocês tremem os bardos aqui, assim, imediatamente, onde estiverem. vem alguém querendo atacar você, você lembra que nós estamos aqui no bardo da vida, os seres de transmigração estão aqui, eles estão se sentindo mal e estão aqui em contato comigo. Mas eu não preciso seguir no mundo deles. Aí, na Tabavana, que ele seja feliz, que ele se libere do sofrimento, etc. Por isso é agora, no bardo da vida presente, que precisamos agir e praticar corretamente, de tal forma que não tenhamos no futuro que vaguear por outros bardos. A gente não fique vagueando durante a semana agora por vários bardos. É isso, porque essa é a nossa experiência. Se a gente durante a vida fica vagueando pelos bardos, qual é a chance que a gente vai ter na morte de não vaguear? Pensa. Não adianta transferência de consciência. Nós vamos direto para vaguear do mesmo jeito. Vocês olhem os sonhos de vocês à noite. Às vezes os mestres dizem isso. Os lugares que você sonha, os lugares que você vai renascer do mundo. Não quero preocupar ninguém. Você já avalie como é que anda a Leia Vigilante de vocês. Como é que é do conteúdo disso. Então a gente vai ter tendência também quando a gente ficar livre de vaguear pelos mesmos ambientes. A sadhana do grande compassivo é a verdadeira essência de todos os sutras e tantras, ou seja, de todos os ensinamentos do Buda. O grande compassivo é Tcherezik, o Avalokitesvara. Guru Rinpoche destilou-a como um método pelo qual os discípulos que tenham conexão com ele serão capazes de tomar renascimento em Sukhavati. Subsequentemente, ele ocultou-a como terna, e foi o Vidyadhara Dudjun Dorje, o prévio Dudjun, que a revelou, que é Dudjun Limpa. Nós podemos dizer que a suprema fonte originadora de todos os ensinamentos de todos os Budas é o Buda Samantabhadra, o Amitabha, que de fato são idênticos. Então a fonte originadora de todos os ensinamentos de todos os Budas é o Buda Samantabhadra. Esse Buda Samantabhadra corresponde ao espaço básico, à liberdade natural. Nunca agitando a mente, a pacífica amplidão de sua mente, o Buda Amitabha olha com compaixão incessante a todos os seres dos seis reinos. Da radiância de seu amor surge Avalokitesvara, o grande compassivo. Avalokitesvara, o Tcherezik, é a corporificação espontânea da fala compassiva de todos os Budas. Na presença de Amitabha, ele fez a promessa de não entrar na iluminação final e permanecer como um Bodhisattva. Ele prometeu, em outras palavras, que seguiria ajudando os seres até as últimas profundezas do samsara fossem sacudidas e esvaziadas de si. Daquele momento em diante, com grande compaixão, ele conduziu os seres aos três âmbitos de Sukhavati, a terra pura de Amitabha. Então, Tcherezik leva os seres a terra pura de Amitabha. A lenda de que houve um momento quando ele, ou seja, o Bodhisattva, pensou que tinha completado sua tarefa, ou seja, de tanto trabalhar e ajudar os seres, ele pensou, bom, endireitei tudo já. E mirou ao redor. Naquele mesmo instante verificou que havia exatamente o mesmo número de seres, nenhum a mais, nenhum a menos, como havia antes, no samsara. Percebendo que os seres de samsara não haviam diminuído, ele deprimiu-se e refletiu consigo mesmo. Nunca chegará o momento em que concluirei a tarefa de levar todos os seres para as terras puras. Assim, seu voto de Bodhicitta falhou. Ou seja, ele perdeu não só a lucidez, como a compaixão. Sua cabeça rompeu-se em 11 fragmentos. E seu corpo dividiu-se em 1000 pedaços. Neste exato momento, o Buda Amitabha apareceu, que tinha emanado o próprio compassivo, e disse, filho da minha linhagem, você corrompeu seu voto de Bodhicitta? Reassuma-o e esforce-se pelo benefício dos seres como no passado. Dizendo isso, ele abençoou a cabeça fraturada e os 1000 pedaços do corpo de Avalokitesvara, que levantou-se novamente. O agora com 11 cabeças e com o corpo dotado de 1000 braços e olhos para trabalhar em benefício dos seres. Graças à aspiração iluminada, a sua aspiração iluminada, seus 1000 braços emanaram 1 milhar de reis de Chakravarti. São reis do mundo, meios hábeis para trazer benefício dos seres. E de seus 1000 olhos apareceram os 1000 Budas deste Kalpa afortunado presente que nós estamos vivendo. Todos esses 1000 Budas se manifestarão inteiramente devido à compaixão de Avalokiteshvara. Aqui termina o nosso, a primeira parte do texto, agora vai vir assim. Então, esses são 6 bardos. Ainda tem a lenda de Tchenezik. Eu tenho sempre a impressão que a gente vê sempre o mesmo tipo de ensinamento. A natureza primordial, a gente fica pairando por dentro dos vários tipos de ilusão, que enfim só se resolve quando a gente olha essa natureza primordial. Mas eu acho que dá para a gente entender que nós estamos vivendo tempos extraordinários, extraordinariamente positivos. Mesmo no Tibete, no passado, esses ensinamentos se fizeram muito mais difíceis de acessar. Hoje a gente tem meios eletrônicos, tem uma série de vantagens. Eu acho extraordinário. E a gente está dentro de uma cultura que é uma cultura de lucidez e informação. Tem um número muito grande de pessoas que podem se beneficiar disso. Eu acho completamente maravilhoso. Eu acredito mesmo que isso é tão poderoso no nosso tempo que vai influenciar a própria cultura. Nesse momento, esses ensinamentos eles ainda são minoritários dentro da nossa cultura, assim. Eles não pertencem ao nosso contínuo mental. Mas eu acredito que eles vão, dentro de poucas gerações, eles podem se transformar como uma base de referência para a forma pela qual nós ensinamos as crianças e passamos a viver nossas vidas e mortes. Então, agradeço a vocês. E talvez vocês tenham algumas perguntas. Então, tem alguma pergunta? Até meia-noite? Quem precisar, quem quiser esse texto, pode pedir por e-mail. Eu acho que não está em site nenhum, né? Eu podia ter colocado esse texto. Neta Bhavana tem algum lugar? Pode, na verdade, mas não a versão que o Mola está usando, faz oito, né? Acho que era bom colocar. Com outras partes, assim. Eu digo nas nossas páginas, não tá? Não. Porque eu acho que o ensinamento que buscando o ponto último está na internet. Esse está no blog da Bodhisattva. Eu acho que tinha que botar isso aqui no blog da Bodhisattva e mais a Neta Bhavana também. Pedi para o Gustavo fazer isso, o Rafael, acho que faz também. Mas é isso, queridos. Então nós vamos fazer a dedicação. E ele se despede aqui. Quem estiver aqui embora, já fez a dedicação. Quem quiser conversar um pouco mais, eu estou aí. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Que em glória de Assum, em glória de Exame, em Sassum, de Apartel, de Assum, Amada, obrigado. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Em breve estarei lá. Thank you. Olha, pessoal, nós vamos ter que sair da sala porque o pessoal tem que fechar aqui. O horário combinado já são 10 horas, já são 11. Eles têm que pegar a condução de embora. Oi? Eu não sei.